Já estão abertas as votações para o Chorume Oscar 2019. Basta ir em www.chorume.com.br/chorumoscar e votar com a consciência de um alcoólatra batendo nos filhos sem deixar marca. E não se esqueça, dia 12 de janeiro de 2020, acompanhe ao vivo o Chorume Oscar e o Confronto do Século. Pai contra filho. Não tô achando vantagem esse Chorume Oscar, mas eu vou fazer o possível para que ele não se torne integrante. Eu continuar comendo a mãe dele e podendo falar em como eu mito fundo e com amor naquela velha arrombada. Mequetrefe! Já passou da hora de virar integrante. Tritão contra Sereião. O Sereião mergulhar fundo, não só na mãe dele, como no Chorume em geral. Sério que eu vou ter que competir com o Sereião? Com o cara que ultrapassa trator? Ah, gente, puta que pariu, vai. O Zop, depois do Aijão, não fez mais nada. Pelo menos eu lancei o Sereião e o Jean Dumor. Travesti japonesa contra surfista cambroso. E vê se ele vai, não vai zoar minha mãe mesmo. Quero ver só, quero ver. Não fala mais nada de engraçado. Puta, cara chato. Dia 12 de janeiro de 2020, às 15 horas, assista em chorume.com.br/choromoscar. Sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada e pode ser ouvido no site chorume.com.br, Chorume com X. E aqui nessa bela manhã de domingo, ele que é viciado em buraco, Wesley Zop. Ah, sim, gosto de um belo carteado. Buraco de cabeça sim. De pau, exatamente. Não, eu acho que vocês estão meio... Não pode. Pode ver uma uretra aqui. Não pode, não. Uretra mandando beijo que já fica louco, né, rapaz? Por isso que chamaram ele de minigolf. Que são pequenos buraquinhos. Que ele adora. É mais difícil. Chama ele de guarda ventosa, né? Cabeças de pau várias ali. Parece que ficou atacado por um polvo. Mas na verdade são várias. Pirocuchas, piroquetas e piroquinhas. O que mais? Vai? Mas não vai acabar de apresentar? Ou vai ficar falando de polvo e pirocas aí? Caralho. E nem chegamos na papada aí. Não tem nem como chegar, né? Porque pra chegar na papada, tem que passar por duas papadas. Mais difícil que subir as 12 casas. Cada papada guardada por uma outra papada. Não, pera. Então. Essas papadas aí se expandem mais rápido que o universo. Acho que acabou o episódio por aqui. É isso, né? Existem pessoas que acreditam na papada plana também. Ah, não sei, porque dá pra muito bem ver a curva dessa papada. O plano de ter a papada, ele tá falando. E temos ele também, que é viciado em buraco, Gabriel Asmar. Olá. Mais buracos de Wesley Zop. Tem um catálogo preciso de todos os buracos. Escuros e obscuros. Sim. Pera. Eu não sabia disso. É, a gente chama de carta de vinhos. É aquela... tomografia que você falou que você ia fazer minha lá. É, eu chamei 3 fotógrafos. Isso. Você num quarto de motel com um monte de feno, né? Foi isso. Você falou então, que é uma tomografia diferente. Foi isso. Vela artificial de LED. Fundo verde, você de Homem de Ferro, não teve isso? Eu não coube a fantasia do Homem de Ferro. Ficou as papadas pra fora. Homem de Ferro de barba de pele. Quem nunca, né, gente? Tira esse guardanapo de pele aí. Não tem como tirar. O pessoal achava que ele tinha uma barba longa, mas na verdade era uns pelinhos curtos. Era da mais na papada, né? Tava rente, na verdade. Era só uma penuginha. Na verdade, a papada é preta, pega muito sol. Necrosou. O corpo não consegue mandar sangue. A pele dobra ali, não é vascularizada. O sangue vai, mas não consegue voltar. Por isso que a galera apelidou de fimosa. Pra tratar, vai ter que cortar fora. Esconde a cabecinha. Ai, pô. Costela até dói, bicho. Olha, ia ser um sonho de judeu esse aí. Circuncisar essa cabecinha. Sonho de judeu porque dá pra pegar essa papada e enforcar um palestino. Não era bem isso, não, pera. Não. Encostando aqui, Douglas Domiciano, o único host que fala do buraco de vocês de maneira especial. Obrigado. Não falo a esmo, não. Não falo tratando como se fosse qualquer buraco, não. É de maneira especial. Trata com respeito. É, exato. Tem gente que fala aquele buraco esfolado dos homens. Aquele buraco arrombado dos homens. Aquele buraco bonito que o Gabriel faz. Isso é verdade. O pessoal fala aí. Eu falo com respeito. Eu gostei. Você fala com... É. Sapiência. Sapiência, gostei. E nunca com tautologia. Nossa, que Pasquale. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante ao buraco da mãe de Wesley Zop. E é bem citado aqui, né? Acho que é isso, né? Aberto a todas as possibilidades, largo no amor e profundo no conteúdo. Pera, mas agora que eu percebi que o Negão não veio hoje... Então eu tinha que fazer essa piada que está no nosso contrato do patrocinador. Patrocinador X vídeos. Não tava sabendo. Ele obriga aí que todo episódio tenha no vídeo 10 piadas com a sua mãe. Afinal, são X vídeos. Exato. Tomara que seja piada. Acessam muito o site 10 vídeos. Em Roma. A gente não vai falar só da sua babada, vamos falar da sua babada. Então, Ok. Sem mais recadinhos, vamos para esse episódio então, rapaz. Com a presença dele anunciando aqui de forma catastrófica e bela, rapaz. Caramba, é a Nana Gouveia, então. É tipo um meteoro, assim. Lindo, igual aquele acidente de trânsito de criança, que você não consegue deixar de ver a cabeça separada do corpo. Aqui você fica olhando. Você acha incrível? É hipnótico. Como a natureza pode separar um corpo de forma tão rápida assim, né? A natureza. Ninguém entende. E é assim que ele anuncia, ele causa acidentes, causa separações. Ele, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é presentes presenteosos. Presentes presenteosos, rapaz! Deixa a hipocrisia trancada na gaveta hoje, onde você quer dar aquele presente que é bonito, mas não serve pra porra nenhuma. Aquele faqueiro, aquele, né? Aquele kit de barbearia. Exato. Aquela gilete pra depilar virilha, essas coisas que todo mundo fala, nossa, muito legal uma gilete de ouro, mas que não tem muita utilidade porque ninguém raspa a virilha, ou não deveria raspar, pelo menos. Não, acho que não deveria raspar. Corte militar, sempre isso. Então, rapaz... uma lista de presentes para você pedir no seu casamento, aniversário, festa junina, formatura, dia de São Cristóvão, essas datas comemorativas que todo mundo ganhou presente. Nossa, não sabia do São Cristóvão. Aquela lista verdadeiramente oficial, especial e útil, rapaz, que claro, vai fazer a diferença na life of people. Xodó, pra mim, do meu jeito, assim que alegre o meu viver. É isso aí, meu irmão. Xodózinho de vez em quando é coisa muito boa. Você disse que me ama, pensa que engana meu pobre coração. Tá saindo com banana, com saudade da minha cama, esperando meu perdão. Ficar dizendo que me quer, mas prefere um mané apaixonado por você. Tatuagem com meu nome, ainda tem meu telefone, assim não vai me esquecer. Trocaria um sorvete. Você que já cansou de dar Marinax de presentes aí. Aquelas, é verdade. Aquelas assadeiras de vidro. É. Já cansou e aí as pessoas, ah, obrigado pela 70ª Marinex aqui no meu casamento. Vai ser útil agora que eu sou revendedor. Bom, então tem uma ideia aí, né? Combinar com todos os convidados do casamento e dar o mesmo presente. E faz com que a pessoa empreenda depois. Presente de coach isso daí. O cara não te dá um Marinex, ele te dá uma oportunidade. Eu tô te dando aqui um punhado de areia. Nossa, ainda é. É bem na construção do forno industrial e uma forma. Era até mais caro de dar outro presente. O forno industrial não funciona aqui na sua casa. Esse apartamento da MRV nem cabe. Tem que ser 440, né? Que é elétrico. Isso, aluguei um galpão em seu nome. Exato. R$7.000 por mês. E também tô aqui te dando 50% porque eu sou sócio no seu negócio. Exato, que você vai fazer. Exato. Mas só no lucro. É, eu já entrei com a ideia. E o nome do negócio é Pirâmides. Porque são Marinex em forma de pirâmide. Tem chance de sucesso. É difícil de pôr dentro, né? Porque mas tem uma base boa. Mas não cai. Não cai nunca. Não toma. Difícil de pegar a coisa de dentro. Porque é só a pontinha da pirâmide que sai assim. Difícil lavar também. Mas daí não é problema meu. Eu não sou um projetista. Exato. Eu dei ideia. Falando isso, você tem que pagar o cara do projeto. Assim, porque eu só faço parte do lucro. Sabe? Separado, você pode vender um canudinho também pra tirar as coisas de canudinho dentro. Canudinho de vidro. Claro, vamos matar as tartarugas aí. Exato. E se matar, já mata de vez, perfurada, né? Ela não fica... Atravessa a cabeça. Não fica sofrendo, né, mano? Mas tá. E aí, Wesley Zop, você, fora isso, fora lições de coach, sim, que você dá... Não, mas isso daí eu até nem considero como um... Presente de data específica. Isso pode ser a qualquer momento. É, você considera, né, que você tá dando um dom pra pessoa. Exato. O dom de enriquecer, né? E dela descobrir isso por si só. Porque eu não vou ajudar. Não, então, um presente bom. Até porque... Você fala, ó, joinha legal. Joinha legal. A pessoa olha e fala, chuchu, beleza. E você fala... No pessoal, no casamento ali, ou no... no baile de favela ali, ou no Xabar, sei lá, essas porra que tem hoje. O pessoal vai olhar você entrando com aquele presente. Todo mundo vai falar, ó, o idiota. Ó o careca das papadas aí. Olha lá, olha o que ele trouxe. Ó a teta de gorda. Olha, olha o que ele trouxe lá. Não tem nada a ver com o nosso padrão. Ó o fimosão, ó o fimosão. Olha lá, ele não trouxe o... a panela de pressão. Aí. Ó o bola rolê de carne. Gola rolê de carne. Regata e gola rolê. Ó o ridículo, ó o ridículo. Olha lá, olha lá. Vamos ver o que o ridículo trouxe. Nossa, um presente desse. Olha o formato. Por que não trouxe panela de pressão, Marinex? Exato. Todo mundo sabe. Agora esses Marinex... Um faqueiro, pelo menos. Marinex pirâmide. Tá na moda que agora. É mais famoso. O que você tem que dar de presente pra pessoa pra ser um diferencial entre esses comuns? Na vida ou a pessoa tá casando? Qual a ocasião? No casamento. Casamento. Principalmente casamento. É uma escada. Ah. Porque assim ela também vai servir pra guardar os presentes repetidos em cima do guarda-roupa, em cima no forro da casa. Escada, entendeu? Escada. O presente. Ninguém lembra, cara. Ninguém lembra, só lembra quando precisa. E a pessoa não tem escada. E esses dias mesmo eu precisava de uma escada, tive que pedir pra Tico. Sim, papai da net. Exato. É ele. Eu sei que ele me emprestou porque o Tico é do bem. Se fosse, se fosse o Teco, eu não teria emprestado. O Teco é louco, bicho. O Teco ia me atropelar, rapaz. Violente. Mas o Tico me emprestou. Ia botar a escada em cima de você e subir. É isso que você precisa? De uma trepada? Não, Teco, porra. Não. Mas o Teco nunca confessa que é o Teco. Ele fala, eu sou o Tico, trepador. Aí você fica na dúvida. São gêmeos, né? E o Tico realmente é trepador. Sim. Mas ele não fala, né? Aí que você pega. É. E aí onde você... Mas às vezes fala, então mas você não fica na dúvida. Mas não fala anunciando. Não, mas... Ele comenta, ah, ele... sou Teco. Trepador. Mas às vezes ali no seu ouvido. Tá? Ah, o Teco eu também não falo, ele entra na sua mente. Você não sabe se ele falou ou se você viu pela sombra, fez uma leitura labial na sombra. Caramba, de mais difícil. Ainda mais porque tem o bigode. É, então. Mas resumindo, eu precisei de uma escada aí pra fazer uma obra. Uma obra com espuma expansiva. não foi o caso de aplicação. Mas aí era pra subir e... Sim. Não, podia ser pra descer também. Sim, mas você ia ter que subir de volta. É, em algum momento você ia morar lá no subterrâneo. Vou morar dentro do poço aqui, vai. Aqui tem água. Eu não preciso de mais nada. Eu posso cagar na água. Mas não era o caso. É, não era o caso. Então era pra subir, fazer um reparo na caixa d'água. Queimar a caixa d'água, né? Mas na caixa d'água? E aí, pensei, nossa, uma escada seria realmente útil. E tive que pedir emprestado, porque não tinha uma escada. Exato. Às vezes você vai precisar trocar lâmpadas. Sim. Às vezes você vai precisar mexer em coisas do guarda-roupa. Sim. Repassar aquele presente repetido? Repassar aquele presente repetido, exato. É. Ou brincar de gangorra com alguém. Sim. Exato, Fazer um... Ou dar uma trepada. Exato. Sim. Mas tem muita pessoa que se machuca. Alternativas pra escada. Alternativas pra escada. Por exemplo, aquele banquinho de plástico que vai quebrar quando você subir em cima. Pô. Tipo a Ana Júlia que faz orgias com o Naruto, quebrou o pé esses dias. Quebrou o pé porque foi pegar... Vamos pensar que ela é dona, né? Ela trabalha numa loja de ferramentas. Sim, onde tem escadas. Tem banquetas, tem... Elevadores hidráulicos. E ela falou assim, vou pegar uma caixa em cima do guarda-roupa, como farei? 3 pulos, claro. Pulou uma vez. Ué, porque é pra São Longuinho... Ajudar. São Longuinho atrás da escada. Vai que a caixa não tá lá em cima, entendeu? E a mãe dela falou, pega essa escada que tá atrás da porta. Nela, não preciso disso. Dei um pulo, 2 pulos, 3 pulos, pé quebrado. São Longuinho, assista 3 sueiras. Passou a rasteira. Vai me chamar na hora que eu tô cagando, caralho. Exato. É isso que você toma. E aí, então, a escada é Excelência L'Oréal Paris. Exato. Concorda, Gabriel Osbar? Concordo. E tem gente que mora de aluguel, né? Não percebe, às vezes, que a casa é alta. Tem casas que são construídas assim com teto alto. Não sei como chama aí. Pé direito alto. Pé direito alto, e aí precisa necessariamente de uma escada. Só esclarecendo que pé direito alto não quer dizer que a pessoa tem o pé direito mais alto do que o pé esquerdo. E até seria isso ser mais alto só. Né? Mas então é bom você sempre olhar aí se uma escada vai ser útil na sua vida. Eu sugeria Pra uso geral, mas cada até 3 metros. Até 3 metros? É. Aquela que você me emprestou tinha quantos metros? Aquela tinha uns 4. Aquela lá era excelente pra mim. Mas acho que pra quem mora em apartamento, 3 metros. Você acha aconselhável, você que é perito em escada, aquela escada que dobra assim, ó, aquela que abre? Aquela é boa. Aquela é a melhor. Não, mas tem escadas e escadas que dobram, né, que abrem. Fala mais. Porque tem aquelas escadas que abrem, mas tem dois cambitos na frente, bicho, que é a mesma coisa que cambito você não tem nada. Cambitos são aqueles seus primos que ficam chutando a escada. São os revendedores de escada. Exato. É tipo assim, o cara faz uma estrutura boa no degrau, e daí do outro lado ele põe uma linha, tá ligado? Aquela... que não segura. Exato. E aí ela pode reganhar igual a mãe do Zop, e aí fica aberto. Ou tem as perninhas perninha finas que você sobe, você tá no terceiro degrau, ela já tá bambiando, bicho. Parece que você tá no desfile da escola de samba, chacoalhando ali. Então, e tem aquelas escadas hoje em dia, vi no Polishop, mas deve ser. Que dobra em várias. É, que dobra em várias. Aquela é boa. Não, aquela lá é top and top. Top and top? Aquela é a mais excelente, porque ela pode ficar dobrada no meio pra você usar dentro de casa ou dobrar toda a reta pra usar fora e subir no telhado. E dá pra ela virar andaime também. Também. Então é pra quem é apartamento e... Excelente. E pessoas que sobem andaimes aí pra pichar, pô, é a melhor opção. Excelente. Porque às vezes o pichador começa a morar no apartamento pensando que a vida dele acabou. Sim. E não, tem vida após o apartamento. Tem a escada da Polishop. Ele pode pichar a sala da casa dele. Então, hoje em dia, aquela escada unicamente reta está caído em desuso, né? Mas só melhor do que nada. Melhor do que nada, mas só para profissionais, né? Mas por isso que eu digo até 3 metros. Até 3 metros. Porque daí você pode apoiar ela angulada em algum lugar e conseguir trocar a lâmpada. Se for mais alto que isso, você não vai conseguir usar dentro de casa. É, aí que tá. Então, até 3 metros se for aquela escada reta, ou se for aquela escada do Polishop que é um canivete suíço. Isso. E vira até um andaime de 20 andares. Pichador. Aí tudo não, bem. Não sabia dessa parte. O alumínio, né? Todas as escadas hoje são de alumínio. Eu não sei se você, manual do jovem pedreiro, sempre utilizará uma escada de madeira feita da construção passada. Né? Mas a de madeira tem que ser aquelas de 7 metros, que você tem que ficar alongando ela com um corte. Então, é só essa que vale a pena ser de madeira. Vale a pena, hein? Vale, é top, hein? Feita com caibro mesmo, aquela bruta, pesada pra caralho. Caibro e tora, né? Não consegue carregar em menos de 3 pessoas. O caibro tá na escada, a tora tá no rabo de quem fez. Né? Vai ser filho da puta. Muito bem, escada, anote aí na lista de casamento. Põe aí. Embrulha, mas embrulha. Embrulha pra todo mundo ver que é uma escada, viu? Mas fala que é surpresa. Põe só uma fita no meio do degrau. Não, embrulha todo, capa o jornal. Pro filho da puta que ainda tem que... ficar 2 anos desembrulhando. E você, Gabriel Osmar? O que mais você? Quem que você coloca na lista de presentes que não podem faltar? Cara, indo pra essa... Essa festa. De casamento. Sim. Da Mary. Ou qualquer pessoa que vai morar sozinha. A pessoa vai morar sozinha. Casamento com ela mesma. Muitos casos ouvintes nossos aí, o... Ou pessoas que Roberto vão morar sozinhas. Roberto Moreira não sabe, mas a mulher dele vai entrar com pedido de divórcio. Sim. Até que você deu a ideia. Arrumamos um advogado. Eu falei, larga dessa balofa aí. Que é... Tô falando do Roberto Moreira. Uma bicha gorda do caralho. Foi o que você falou pra mulher dele, né? Larga essa baleia. E aí, pô, ele vai morar sozinho, então é bom uma dica aí pra ajudar. Já que estamos aqui pra ajudar ele, não? Exato. Porque acontece muito, as pessoas vão morar sozinhas, ou mesmo morar junto com outra pessoa, mas uma casa nova. Uma casa nova. Você está com outra pessoa, sim, mas está em solidão. Eu acho que não era bem isso. Só pode ser. E aí precisa o quê? Uma boneca inflável, entendeu? Óbvio. Pessoa fala assim, ah, vamos mudar o quê? Vamos mudar, não, uma toalha de mesa. Mesa não tem nem que ter toalha. Pessoal nem usa mais mesa hoje em dia. Vamos dar almofadas. Almofadas é o caralho, bicho. Almofada não. Eu posso deitar onde eu quiser. Exato. Gabriel Osmar, antes de você complementar, eu tive um pensamento essa semana. Meu Deus. E aí? Revender almofadas, não caia nessa. Já vou te avisar. Né? Almofadas em formato de pirâmide. Almofadas da NASA. É difícil pôr algodão dentro das almofadas. Mas também é difícil tirar. Fica nessa vantagem. Apesar de o tecido ser fino e rasgar fácil. Mas só na base. Mas a estrutura é de arame ali. Confortável. Enquanto não é de arame, a pessoa pode pedir em caibro e tora. Almofada de 7 metros. É, não. Tá em, como fala, em brainstorm ainda isso aí. Tá? Também pode chamar de pirâmide de Judas. Mas tá, você que tá na construção civil, tá falando de pessoas que moram sozinhas ou juntas, porém... Moradias recentes. Pessoas em solidão. É uma tendência. As casas, os apartamentos futuros não terem mais cozinha. Tá se perdendo a necessidade de ter uma cozinha, Gabriel Asmar. Eu estava pensando esse dia, porque hoje com iFoods... I fuck hard very well. Não sei se é a ver com alimentação isso daí. Sei lá. Com essas tendências, as pessoas comendo cada vez mais fora. É um preço relativamente barato. Sim. Às vezes mais barato comer fora do que você fazer vários... Comer dentro. 10 vídeos, essa aí foi do mano Zorro. Ah, não. Faltam 7 só. Mas tá... Você acha uma tendência, assim? Então, cara, isso eu já discuti com uma pessoa sobre isso, só que existe cada vez mais aplicativos e formas de comer sem pedir comidas por um preço baixo. Porém, em contraponto a isso, é uma tendência muito grande das pessoas cozinharem tudo que comem. Você fala assim, o pessoal mais orgânico. É, não, que acompanha tem a galera mais orgânica, a galera que gosta de culinária e tal. E tipo, tem muita gente que não fazia porra nenhuma da vida. Começou a ver o Jacquin xingando. Começou a ver ali. Fazia porra nenhuma da vida e o Jacquin me chamou. Aí, e agora é engajado pra caralho nesse negócio de culinária, entendeu? Então, tipo, tem essa, tá esse contraponto. Então eu acho que não... Ou sem cozinha ou alguma cozinha industrial. É mais ou menos isso, tá? Então eu acho que ainda teremos cozinhas nas casas. Obrigado por futuras. Me confortar. Porém, acredito que existam modelos no futuro vai que não ter, tem cozinha. Vai ter apartamentos aí que é só quarto e banheiro, por exemplo. É, só tipo dá uma pensão. Trepada e cagar o pau. Sim. Tem que ter, digno, aliás, tem que ter quarto, banheiro e cortina, porque a gente precisa limpar o pau. Exato. Não precisa ter janela, mas tem que ter uma cortina ali. Eu não tinha cortina, fiz dois filhos, tá vendo? Olha aí. Olha aí. A importância da cortina. Então era esse presente então, que você falou. É, era uma cortina ali. Uma cortina pra limpar pau. Uma cortina lavável. Uma cortina de tecido. Lavável é um brinde, mas um tecido, né? Macio. Não vai dar persiana, não, fila da puta. Essas cortininhas de plástico espalham mais do que limpa, viu? Corta, viu? Mas continue lá. Falando uma cortina de papel. As pessoas vão morando juntas ou separadas. Moradias novas, moradias recentes. As pessoas adoram dar muitos presentes que elas acreditam e falam assim, nossa, mas isso é muito útil. Isso vai servir para o meu loft. Nossa, isso ai, será ótimo. Aí a pessoa vai lá e dá uma colcha. Porra, uma colcha de feijão? Aí, às vezes, a pessoa não tem nem a cama, mas ganhou a colcha. Não, né? não é de feijão. Ganhou a almofada. Pode ser uma colcha feita de feijão. Não. Feijão fradinho, que é um pouco mais comprido. Aproveitar. Ganha almofadas, mas não tem um sofá. Sabe, é verdade. O problema de uma colcha de feijão fradinho é que você não pode pôr uma criança em cima, porque frade adora criança. Essa não foi da mãe dos homens. Mas poderia ser. Apesar que minha mãe já foi frade e já foi criança. Né? Mas a minha indicação de presente... Não de colchas. É um pequeno e simples kit de ferramentas. Ah, porra, bicho, é isso que eu tô falando. Sensacional, samba. Vamos falar o que tem que ter nesse kit. Sim, diria que precisamos de poucas peças básicas. É, uma... Espuma expansiva? Sim. Acabou. É isso. Legal o nome, kit de ferramentas. Em espumas de vários tamanhos. É um frasco de espuma expansiva e um frasco de espuma expansiva. Mas um menorzinho de bolso. Um de 100 ml, outro de 87 ml. É isso. Não, pera, mas... Muito perto. Os dois são de bolso. Porque você tem que ter. Mas e a caixa de ferramenta? É isso que põe a caixa, põe dentro da caixa. O kit é esse, são duas peças. Duas peças e uma caixa. Uma caixa feita de espuma expansiva. Nossa. Quase uma impressão 3D. Era pra ser pequena, né? Expandiu. Não, e a caixa tem uma moldura ali pra encaixar a espuma expansiva feita de espuma expansiva. Claro, pô. Mas e aí, Gabriel Osmar? Um cara, kit de ferramentas é excelente. Uma coisa que... Coisas que não podem faltar no kit de ferramentas. Um martelo. Martelo, claro. Uma chave de fenda ou uma chave Phillips, se puder as duas. Qual o seu tipo predileto de martelo? Porque existe um martelo que tem as duas orelhas atrás pra tirar prego. Tirar prego. Só que tem aquele martelinho que é redondinho atrás. Que não serve pra tirar prego. Não serve pra tirar prego. Esse é o meu predileto. Apesar de que com as duas orelhinhas ser mais útil pra tirar prego. Sim. Mas qual é o seu predileto? Essa é a pergunta. Não, eu diria que a orelhinha. Tudo bem. Mas por que o seu predileto? Eu acho ele esteticamente mais bonito. Não, aerodinâmico pra martelada. Certo. Mas tudo bem, continue falando. Eu prefiro a função, porque o martelo com orelhinha, ele pode funcionar de martelo e de pé de cabra. Ah, muito bem. Caso você tenha que arrombar a mãe dos ossos. Nunca. Puta que pariu, viu? Faltam seis! Mas não falou da... Aquela hora que eu falei da minha mãe ser frade. Não contou? Não conta? Contou, sim. Não conta? Não sei. Tá, então você pode usar de pé de cabra. Pé de cabra. Ainda mais se você for um pichador que tem que invadir lugares pra pichar. E levando aquela escada nas costas. Exato. Então, um martelo, uma chave de fenda ou um kitzinho de chaves. Se você tiver só chave de fenda, só vai aparecer parafuso Phillips na sua vida. Se você tiver os dois, vai aparecer torque. Você estavado, é. Exato. Então você tem que ter aquela chave que troca as portas. E hoje em dia a coisa mais barata que tem é você comprar um kitzinho de chave. Isso. Se você for um cara que vai dar um presente foda, você pode tirar todas essas chaves e dar uma furadeira e parafusadeira. Ah, ótimo. Isso aí tava na minha lista, rapaz. Porque furadeira isso aí é excelente. E de preferência, hoje em dia, todas elas são uma bateria, cara. Então, porra, são milhares de funções. Excelente. E quando você vai comprar uma furadeira parafusadeira, aí, se você quer furar, tem que ser aquela mais robusta. É. Mas se a pessoa é de apartamento, não vai precisar fazer um furo robusto assim. É, no máximo vai furar uma parede pra pôr um parafuso. Exato. Então pode ser aquela pequenininha. Pra parafusar também, a mais fraquinha. É. É de boa. Você não vai querer meter um parafuso de 10 centímetros numa tora de madeira, né? Não sei se você estivesse fazendo uma escada ou uma almofada, né? Uma almofada da pirâmide, claro. Exato. Pra completar o kit, um alicate. Alicate universal. Sim. E uma serrinha. Uma serrinha é sempre útil. Uma cegueta, você fala. É melhor. Que é aquela... A de arco ali, né? Isso, aquele arquinho que você põe aquela serrinha amarela de metal, ou que a gente usa pra cortar tudo, na verdade. Agora, se você quiser deixar o kit de ferramenta plus Advanced... Espuma expansiva. Aí já tem. Ela é feita de espuma expansiva. O alicate de pressão. Alicate de pressão. É sensacional. Não, é porque depois que você descobre o alicate de pressão, você fala... Não, mas tem coisas que você só resolve com alicate de pressão. Você poderia resolver com uma morsa. Né? Mas não no kit de ferramenta. Não no kit de ferramenta. No kit de ferramenta, uma bancada, uma morsa. Uma serra. Um sargento. Uma lixadeira. Uma máquina de solda. Além do alicate de pressão, uma chave de cano. Como que chama a chave de cano lá? Chave de boca. Chave de boca. Ah, não. Chave de inglês? Cano. Não, chave inglesa. Chave inglesa. Não, não é inglês. Inglesa, hidráulica lá. Então, chave inglesa. Chave inglesa. Aquela lá é chave inglesa? É. Uma chave inglesa, então, pô. Uma key. Uma key of tea, porque é inglesa, tem que ter. Euro key. Então, é isso. Uma chave de cano, rapaz, resolve tudo. Mas as pessoas podem falar assim, filhos da puta machistas. Porque, ferramenta só se dá de presente pra homem. O teu cu? Claro que não. Quando você vai morar sozinho, não importa o que você faz com o seu cu. Pra... quando você tá morando junto também. Mas, mas todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa. Você vai... Ah, não, porra, vou trocar uma resistência. Você vai precisar de um alicate, você vai precisar de uma chave de fenda pra abrir escada, o negócio. Trocar uma torneira. Trocar uma torneira. Fazer o reparo, trocar o reparo da torneira. Quando você entra numa casa nova, pode ser ter comprado ou você tá alugando... Os materiais que tem lá é da pior qualidade possível, cara. Sim, porque foi pra vender, exato, né? Exato, você chega lá, a torneira é uma merda, você tem que trocar. E detalhe, tudo que você ganhar, você vai ter que ajustar alguma coisa. Exato. E daí, se você não ganha o kit pra ajustar, você dá tudo embora, aquele presente inútil. É verdade. Não tem como rosquear ali a máquina de lavar nova? Não tem. Vai embora, máquina de lavar pela janela, rapaz. Essa porra aqui nem pra me dar certo. Olha, ganhei a máquina de lavar, mas não uso, porque eu não tenho uma chave inglesa pra rosquear ela. Ah, então joga pra janela. Exato. Então, eu acho aí que é um kit de ferramental excelente. É verdade. Alguma coisa você acrescentaria nesse kit de ferramenta? Eu gostei desse kit. Além de um gilete de cortar papada. É, uma gilete de cortar papada, não sabia que tinha um específico. Um canivetinho, um estilete. Né? Um estilético. Um estilético, excelente. Uma trena. Trena é importante, uma trena. Quantos metros? Eu acho que 7 metros. Tem que ter uma trena. 7,5. Por que 7 metros? Ah, porque você já usou uma trena de 5 metros? Já usei de 10. Não, de 5 tá. Já, de 1 metro já. 10 é muito pesado. Não, pode ser. Acima de 7. Você vai usar uma de 5, sempre tem 7 metros pra você medir, rapaz. Não... Tem 5 e 10, né? Nunca. É só 5, porra. Não parece que, tipo assim, você tava pra comer aquela puta gostosa, mas seu pau não chegou? Exato. Então vou até dar uma dica pra vocês da trena. O Gabriel, obviamente, sabe, mas o Ganso, que é um ignorante, não vai saber. E tem alguns ouvintes que também são ignorantes. Nunca pegar aquela de madeira, que é, que é só um pau. Não, um pau de 7 metros, na verdade. Não um metro duplo, né? Um metro sétimo. Na trena, ela tem uma medida escrita do lado dela, que é o que mede a caixinha da trena. Você não precisa dobrar a trena na parede pra você medir. Sim. Você usa ela, você encosta a trena ali e toma aquela medidinha dela. Sim, entendi. Então, fica a dica aí, vocês não dobrarem a trena, não precisa ficar dobrando. Pode dobrar. Pode dobrar, mas não precisa dobrar. Apesar de, por exemplo, se você está num ambiente que tem, sei lá, 1,5 metro de largura, você vai medir esse 1,5 metro. Você encosta uma ponta na parede, se você esticar o seu braço, você não vai conseguir pôr a outra parte da trena na parede. Exato. Então aí você vai dar aquela envergada. Se for o negão, consegue. É, consegue. É, não, negão sim. Você dá aquela envergada na trena e daí ela se autossustenta ali até o outro lado. É verdade. Então... Mas agora, e aí? Tem a pessoa que ganhou o kit. Quer medir todo o perímetro do apartamento ali, que tem mais de 5 metros de perímetro. Sim. E aí, deu aquela esticada final na trena. Sabe, aquela exagerada? Uh-huh. Aquela... Aquela que quando você puxa, fala, acho que foi demais. Exato, assim. Aquela que dá aquela travada, você pensa, fudeu minha trena. Fudeu minha trena de verdade, não tem cura. Joga pela janela junto com a máquina de lavar. Ou tem cura, Gabriel Osmar? Não, tem cura, mas se a trena for porcaria, não tem. Né? Mas se for uma trena boa... Você cospe na ponta e enfia de novo, é isso? Sim. Mas... Você que tá dando dicas aí de trenas acima de 7 metros, às vezes é até mais caro você comprar, é mais barato você comprar aquela laser. Sim. Mas pronto, encostou, mediu, tal, top. Chique bala. E a trena laser também, ela já considera o tamanho dela. E já considera o tamanho dela também. Só que pra você comprar a laser, você tem que ir com a sua carteirinha de homossexual, né? Comprar, todo mundo sabe. Só estou falando porque só de caber na sua mala de ferramentas. Não, eu sei, mas às vezes a pessoa vai ser a carteirinha de homossexual. Ah, não, não vai comprar. Quem vende aí? Realmente. Mas tá, é uma opção. Tem homossexuais que estão ouvindo, tem carteirinha. Já vai com a carteirinha. Exato. Tem até desconto. Tem, claro. Exato. E já desconto o tamanho da trena ali também. Exato. E boa ideia, a trena em forma de pirâmide que vocês estão montando. Não tinha falado isso. Que é até difícil puxar. Não, que cada ponta ali tem uma medida. Uma em polegadas, outra em metros, outra em feijões fradinhos. Tamanhos de feijões pra fazer concha, né? Quantos feijões que eu vou precisar? Daí em média ali a concha. Ou então, já que estamos falando de presentes diversos aí, que é excelente para as pessoas. Não, mas acho que esse era o tema. É, acho que é. Mas tô, porque tem ouvido que começou a ouvir agora. Pegou o podcast. Gosta só de ouvir a parte do Ganso. Sim, sim. Por isso que ele lança um link separado. É verdade. Aí o que acontece? Cabo de chupeta, rapaz. Pô, cabo de chupeta, sim, é um presente. Uma coisa excelente. Excelência L'Oréal Paris. É verdade. As pessoas, você, uma hora ou outra, vai precisar de uma chupetinha. Se você... É verdade. É velho, não é? Se você não tem um carro velho que vai sempre precisar, você vai ajudar alguém. Exato. Então tenha. Não, tenha cabo de chupeta. Mas até quem tem carro novo está sujeito, sim, a precisar de uma chupetinha. Exato. Porque o carro novo, o cara liga o carro, o painel do carro parece um letreiro de puteiro, velho. Uma astronave, rapaz. Sim, aquilo lá gasta uma força. E às vezes o cara, Gabriel Asvar, esquece o farol ligado, deixa o som ligado, é, quer comer as biscatinhas no ar-condicionado. Exato. E aí, o que que acontece? Vai sair do drive e arriou a bateria. Arrinha a bateria. É. E a desculpa pros outros não te ajudar é sempre o quê? Não tenho cabo. Não tenho cabo, senão eu ia te ajudar. Não é isso? É. Daí você fala, não, eu o tenho cabo. O cabo eu tenho. Só preciso... Preciso de uma bateria funcionando. Exato. Então, rapaz... Só preciso da chupeta. Só preciso da chupetinha. Que eu não consegui gozar aqui. Que acabou a bateria, eu só gozo no ar-condicionado. Caramba. Mas é uma não era essa chupeta que ele tava falando, mas... Não quer demais. Ah, nesse caso, teria que ser uma chupetinha com gelo. Pra ele gozar no ar-condicionado. Às vezes a pessoa toma um suco ali, gelado. Tá um house. Então é isso, um cabo de chupeta pra pessoa fazer aí as chupetas. As chupetas por aí? Existe hoje, isso é novidade, viu? Talvez... Pra mim só, mas no mundo, deve ser lá, não, uma tecnologia recente. É uma coisa de 100 anos pra cá. É, exato. Tá, até 80 anos, vai. Tá. Já existem as baterias, como que eu posso falar, portáteis. É de 100 anos pra cá, né? É de 100 anos pra cá, é. Você sabe que a bateria do seu carro, se você tirar do seu carro, ela também é portátil. Ah, sim, mas assim... Ela tem uma alça. Mas são pequenas baterias. É um power bank do carro. É, sim, pra você conseguir dar a partida lá. Sim. Então, se você puder comprar um desse, um presente aí, R$200, você dá esse presente pra pessoa. Isso, daí carrega na tomada de casa. Isso, na tomada de casa e a pessoa... Eu não sei se a pessoa consegue... Quantas partidas dá com aquilo, você tem noção? Não, pô, é só pra você fazer a chupetada. Não, mas e aí? Você deu a chupetada... Você vai sair fazendo chupeta pra cidade inteira? É, você vai fazendo o seu... Minha bateria, minhas regras, pô. Tudo bem. Cada um socorre como quer. Mas é não, um power bank, é um power bank. Não, mas eu sou cagado, entendeu? Você tá carregado o power bank? Não, tá no talo. Daí, Gabriel Asbar... Precisou da chupeta. Precisou da chupeta. Você foi lá ajudar. Deu uma partidola. Daí ele falou obrigado, saiu na Arapaná. Mas às vezes dá aquela chupetinha, daí você vira a chave e só fica no ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não dá o jão, entendeu? Jão! Não dá o jão, é. Entendeu? Tá. Então, às vezes, sei lá, escapou, alguma coisa. Deu alguma merda, você vai precisar de uma segunda batida. É verdade, é verdade. É. Quanto você acha que dá? Não é, sei. É bom entre uma e outra dar um tempo. É. Dá uma bateria pra dar uma recarregada, né? Tá, vai então. Cabo de chupeta ou essa bateria. Um power bank. Power bank, nem sei se. Power bank car. Você vai viajar, você vai fazer várias coisas. E pode acontecer um problema na bateria. E aí você resolve. Exato. Tá comendo a mãe dos ovos ali. No ar-condicionado. Tava faltando algo. Só falta 5 agora. Peraí, falta 5 o quê? Peraí. 5 comida na minha mãe ou falta 5 piadas? Agora I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry Say, say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Left the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. Mas aí a sua mente vivida, rapaz. Porque quem escolhe dar um kit de ferramentas, um cabo de fazer chupeta e uma escada, é pessoas que já viveram, rapaz. E já se fuderam, e, né? E viu que o Marinex em forma de pirâmide não ia adiantar ali. Não ia adiantar nada. Nem sei porque que a gente entrou de sociedade, né? Apesar de você poder empilhar 70 Marinex e fazer uma escada, mas sim, não fica... vai ser muito seguro. Mas é de vidro, né? É. Apesar de você trocar com as pessoas em troca de uma bateria. É. Não dá certo, nem todo mundo quer. Mas pega pela novidade. Ah, vou querer, vai. Tem gente que prefere dar uma batedeira, a gente prefere uma chupeta. Que a chupeta da mãe dos homens dá uma batedeira. Três! Três! Tá perto, mãe! Tá perto, mãe! Isso tá melhor do que contagem regressiva de fim de ano. Mas e aí, Zob? O que mais aí? A sua mente vivida pensou. Eu já disse aqui nesse podcast que teve um ano que eu fui 5 vezes padrinho de casamento. Sim. Sim. Que é pra você se fuder legal mesmo. Você... A não ser se você foi igual eu que não dou presente. É, foda-se. É legal quando você tem a madrinha que concorda em não dar presente. Entendeu? E passa bem com isso. Pô, e come mais que os outros da vez. Ué, sou padrinho, caralho. É, então não vou comer aqui. Sou padrinho porque ele me curte pra caramba, pô. Não é igual vocês que foram chamados por causa do dinheiro, não. É, você aí, ó, que tá dando a máquina de lavar e que vai ser arremessado pela janela, pô. Eu vi esse engate aí, engate europeu, não tem aqui no Brasil, não. E ele não vai ter chave de boca lá, porque eu não dei presente nenhum, caralho. E vocês aí, os outros 10 padrinhos, estão dando Marinex, caralho. Nada pra instalar essa máquina. E aí? Não, então, porque tem presentes que você entra em conjunto com a galera. Uhum. E tem presentes que você vai dar terreno, separado. Você vai dar um terreno um ali. Terreno. Ah, vamos comprar em dois, né? Dá um terreno. Não, em dois você vai dar meio terreno. Não vem mentir aqui, não. Não vem querer se achar aqui, não. 5 vezes padrinho no ano não dá pra ficar dando terreno. Exato, meio agora terreno. Você levantou uma discussão muito interessante. Sim. Eu já discuti várias vezes com um amigo meu sobre isso. Porque você fala assim, pô, ah, minha casa é de meio terreno. Mas peraí, se o terreno foi dividido no meio, ele é um terreno. Ah, sim, a partir daquele momento da divisão, ele é um terreno. Terreno de Schrödinger. É isso. Terreno de Schrödinger. Ele então... é meio terreno e um terreno ao mesmo tempo. Mas só é um ou meio a partir do momento que você mediu. É. Tá, tudo bem. Não, mas é que eu acho que antigamente existia as casas de 15 metros de frente. 12, normalmente. 12, é. E aí eles consideravam terreno. Só que aí o cara percebeu que poderia vender metade pelo mesmo preço. Sim. E aí... Pela localization. É, tanto é que as casas antigas você tem o portão e um lugarzinho pra você estacionar. E hoje em dia não, as casas só o portão. Só cabe o portão, não tem lugar pra você estacionar mais nas ruas. Então, acho aí que é você isso. Vai estacionar onde? Na SIDA! Que é a mãe dos homens, traduzido. Eu tô doido. Dois. E lá cabe carro. Lá é dois terrenos. Na frente é um terreno e meio. Sim. Ok. Lá dá pra estacionar uma Julieta, cara. Uma Julieta que é a doceira da frente, que ela tem um truquezinho. Exato. Mas ela gosta de vagas largas. Exato. Que faz pão e fisting. E às vezes nem lava a mão. De passar o pulo. Mas como eu estava dizendo, na hora de você presentear, ninguém lembra de dar o botijão de gás. Ah, muito. E eu sempre pensei, falei assim, ah, vamos dar o botijão de gás. Daí nesse... Mas lembrando que botijão de gás você tem que fazer ali uma espionagem. Se a espionagem? Pessoa, se a pessoa for morar em apartamento, botijão de gás é um trambolho. É. Porque hoje tá. Tem o gás encanado. Você vai saber de, onde é. De 100 anos pra cá, junto com a bateria, inventaram o gás encanado. Todo mundo exato. Sabe que o gás encanado é muito mais seguro. É, porque ele é encanado. É, ele fala assim, pô, eu não vou escapar aqui. Aqui não. Eu não escapo não, cara. Vai que eu escapo e tem um estouradinho. Eu não sei como é lá fora. Encanar, então, é encanado. Melhor ficar por aqui. É verdade. Não, então, mas daí desse ano que a gente foi várias vezes padrinhos, de casamento, eu falei assim, no primeiro eu falei, vamos dar um botijão de gás. Né? Daí a gente deu o botijão de gás. Ih, pera aí. Tem pessoas que estão ouvindo agora... Jovens. Jovens. Garotos. Garotos aí. Garotos. De até 40 anos. Não, garotos. Que não sabe. Garotos aqui não tem a vivência. Que não cara. Sabe o quão caro é o botijão de gás. Ah, porque sim. Todo mundo tá pensando, ah, o botijão de gás. Botijão de gás é um absurdo pra é um porra. Presente mais caro que você vai dar, cara. Não sei, mas. A não ser o cara que tá dando meio terreno. Ou o terreno inteiro. Exato. Mas deve estar o quê? Uns 200 pau hoje? R$250. R$250 cheio, né? Cheio. Então, mas vazio... E depois você só renova ele. É, mas o vazio é 200. Ah. E você não abastece com R$50 depois. É. Então é melhor você dar cheio. Exato. Então deve estar R$250 aí, mais ou menos. É um presente caro pra porra. Sim. E que faz falta pra pessoa. Que é muito melhor que uma bateria. Sim. Ah, sim. E que numa casa de família... Eu não sigo esse princípio porque não ganhei um botijão de gás. Mas uma casa... Assim, uma casa daquelas pessoas que se programam e se organizam... Tem que ter dois. O certo seria ter dois. Dois botijões. Que acaba um, você claro, já troca e claro. Por aí vai. Mas você cai na armadilha quando você tem dois botijões. Acabei de trocar esse, dá pra abastecer o outro depois. Ah, mas daí isso chama burrice. É burrice. Essa armadilha você pode cair com qualquer coisa da vida. Qualquer coisa que você deixar de reserva e achar que... Não, igual episódio de podcast aqui. Ah, a gente já tem 3 gravados. A gente tem 13 gravados. É, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas então... Então você falou, vamos dar um botijão de gás. Daí, sua noiva na época ficou meio contrariada. Que falou, eu não vou dar um botijão de gás. Não, porque falou assim, como que a gente vai embrulhar sem as pessoas saberem o que é? Mas eu falei, não importa. Não é festa surpresa. Não é festa surpresa, vamos só levar na... Existem caixas hoje em dia que inventaram junto com a bateria, junto com o gás encanado. Não, e caixas em forma de pirâmide. É difícil enfiar o bujão dentro. A tampa da caixa é lá em cima. E também é ruim de carregar, porque o fundo solta fácil. É papel machê, se eu não me engano. Papel machê feito com clara de ovo, né? Pra colar, né? Papel de arroz, né? Papel de arroz. Daí a gente deu esse primeiro botijão e a pessoa ficou muito feliz com o botijão que ela ganhou. Daí falou assim, vamos tentar seguir essa regra. Só que a gente só conseguiu dar esse aí porque os outros entraram tudo em conjunto com os outros padrinhos pra dar terrenos. Carro zero quilômetro. Iates, mulheres. Iates, empilhadeiras, em formas de pirâmide. Noite em Las Vegas. Não digo que seria um puta presente útil, mas ia ser da hora ganhar uma empilhadeira. Não ia ter utilidade nenhuma, mas ia ser foda. Uma empilhadeira ou um carrinho de golfe, cara. Carrinho de golfe, depende do condomínio que você mora. Na verdade, o bom seria dar os dois, porque daí ia ter um racha e a gente finalmente ia ver quem é mais forte. Foda, carrinho de golfe é empilhadeira. É claro que a empilhadeira é mais foda. Não sei, cara. Não, porque você tá achando que. Não, tô falando na corrida. Ah, tá. Porque você tá achando que o circuito é plano, mas e as subidas, e as. Pô. Você pode derrubar o carrinho de golfe. Não, mas, pô, e se for pista separada? Se for. Ah! Entendeu? É volta separada, só pelo tempo. É, então. Pode ter várias competições. É, né? É verdade. Várias modalidades. No circuito de ré, o piloto de empilhadeira. Ah, leva sim. Vantagem. Porque, não, porque ele foi feito pra andar de ré ali, né? E nem sei se o carrinho de golfe engata ré, pra ter uma ideia. Ah, é capaz que sim, nunca dirigiu um carrinho de golfe. Eu também não. Mas tá, então botijão de gás aí, brulha jornal e dá no jornal. Não, mas é de um jornal que tem que ser. É, não, porra. E depois que fica mais barato essas caixas em formato de pirâmide... Você pode também aproveitar isso aí. Depois, na hora que acabar o gás do cara, domingo à noite, ele tiver já ter gastado 300 pau trocando o chuveiro, o pneu do carro do cara tá furado, ele olhar lá e tiver um botijão de gás, rapaz, ele vai gozar como se estivesse no ar-condicionado em cima da mãe dos homens. Falta uma. Entendeu? Então, porra, ele vai te agradecer ali vendo o botijão de gás. Exato. E... porque ela tem o mesmo formato da mãe do Zop também. Tá na mesma piada? Tá na mesma piada, ah, tá. Isso, ó. Só pra entender. Dá um gás. Rapaz, já que você falou em botijão de gás... Botijão de gás! Botijão de água. Botijão de gás. Galão de água, cara. Ah. Galão de água é um presente excelente também. Mas se você vai dar um galão de água, dá junto com a bomba. É, exatamente, junto com a bomba de água. Ou um suporte, um bebedorinho, um filtrinho. Filtrinho. Então, um garão não de água. Precisa ser um refrigerado, mas pelo menos... Nem se preocupe com isso. Não, um suporte de água. Exato. Ainda mais em Americana, que a água da torneira é totalmente questionável. Sim. Não sei se é questionável, porque tá vendo como que a pessoa é ingrata? Na hora que você abre a torneira, não sai garapa. Num dia sai garapa. Num dia sai doce de leite. Você tem que colocar água no copo, deixar decantar pra beber depois, entendeu? Beber de canudinho. Tá vendo? É um pouco de ingratidão tem que, também. Tem que pegar água no copo, você põe a peneira em cima primeiro. Exato. Depois ferve, três dias. Então, aí o sistema... Um galão de água, uns dois galão de água aí. Dois galão de água. Ajuda a pessoa, já junto com uma bomba ou um suporte. Galão de 20 litros, filha da puta. Ah, depende. Não. Não, sabe por quê? Porque aquele galãozete... Mas o galãozete, por exemplo, para pessoas que moram sozinhas ou pessoas que não têm muita força, excelente. Velhas. Tá. Você vai dar uma velha de 20 litros, você vai foder com a velha. Uma velha que foi morar sozinha recentemente. Ou com parceiro negro. Com cara de, com cara de bebezão. Que fode ela. Dia sim, dia também. Entendeu? Mas esse ela é negro. Ela trepou 4 horas ali. De 4. E vai ter que buscar água ainda. Vai ter que virar um galão de 20 litros. Não, vai ter que buscar já água. Já aguentou aquelas 90 quilos bombando 90 nela. 90 quilos. Trepa todo dia, é ácido ali. Ácido e assado, porque porra... E você não vai depender daquele bebezão pra carregar nada, não, né? Aquele ali só carrega a própria banha. Exato. Então, rapaz, você tem que fazer o de 10 litros ali pra essa ocasião, é melhor. Ah, não, aí tudo bem, vai. Então, às vezes... Eu fui egoísta. Tá, pode ser o de 15,5. Mas aí, daí, agora, se tem uma pessoa forte que faz crossfit, ali você pode dar 2 de 20 litros tranquilo. Faz até exercício. Exato. A pessoa fica trocando e destrocando ali por 2 horas. É isso. Um adorei. Galão de água excelente, vai ajudar as pessoas. Muito bom. E o galão de água é um presente de relativo médio, pequeno preço. Ah, baratíssimo. É muito mais barato que o botijão de gás. Não, é 15 reais de 20 litros. Eu acho que deve estar 20 reais na 20 atualidade. Reais? Na atualidade, acho que é 20 reais. Com a bomba? Com a bomba? Não, com a bomba. Com a bomba é 50 reais, né? Não, a bomba é 10. A bomba é 10 reais? É entre 10 e 15, vou colocar 35 reais. 35 reais um galão com bomba. Você vai dar 2 galões, então vai ficar 55 reais. Excelente. Então você tá com ali, às vezes já foi padrinho 5 vezes. Tá falido. Vemos a pequena disparidade. Temos 55 reais, você compra 2 galões de água cheio com a bomba ou... um espremedor de fruta vagabundo. Que a pessoa nunca vai espremer fruta. E que você vai reclamar toda vez, fala, porra, essa merda é uma... inutilidade. Uma sanduicheira. Quem vai usar sanduicheira, caralho? Porque se você vai dar um espremedor de laranja, aí tá. Tem que ser um industrial. Ah, sim. Espremedor de laranja só não. Presta não. Um industrial. Porque aquele que só é uma peneira, onde você encaixa a laranja, aquilo é uma ali, bosta. Aquilo ali, a força da sua mão já impede o negócio de girar, cara. E vocês já perceberam que aquele espremedor de laranja barra limão, que é esse que tem a peneirinha... que antes ele era do formato da laranja, agora ele é uma pirâmide, cara. só serve pra você furar a laranja no meio. E tem um furo ali. E você acaba espremendo com a sua mão aqui, ó. Exatamente, então não presta pra nada. Agora, o industrial eu vou defender porque é top, hein? Não, o industrial realmente serve. É, aí é da hora. Capaz de você perder a mão ali. Ainda mais se você tem aqueles padrinhos que se juntam, aí ele te dá já aquele que você joga a laranja inteira. É, que daí já corta e espreme, boa. Aí sim. Mas o presente bom, então, também pensando nas laranjas, é aquelas caixas plásticas, onde você pode carregar as laranjas pra fazer suco no seu espremedor industrial. E serve pra mudança também. Caixa plástica serve pra qualquer coisa. Exato. Pra ela é uma caixa plástica. Guarda papel, guarda qualquer coisa. Caixa plástica. Caixas plásticas em formato de piranha. Pra guardar papel, você tem que fazer um rolinho. Joga dentro. Pra pegar é difícil, porque dessa a base é bem larga. A base é de titânio. É verdade. Mas a lateral é só de cobre. A lateral é só de cobre. A pessoa vem e entrega a caixa na sua casa, você não pode tirar do lugar, você não quer. Aí você ganhou a empilhadeira. Não sei nem porque chamou de caixa plástica, sendo que só a pontinha da pirâmide de plástico. É a tampa. Tampa plástica, deixa de ser. A tampa é tipo uma tampa de garrafa PET, né? Isso. Que tá em cima ali. Que mais, excelente. Gabriel Osmar, que você pensou aí? Cara, eu vou falar uma coisa, talvez eu seja questionado, seja linchado aqui, seja... Vou precisar pegar minha foice ali. Insultado. Já fala só, já. Sua foice e seu martelo? Não, não precisará. Mas... Meu martelo que não tem o pé de cabra na porra. Sim, sim. É a, o joelhinho. Atrás é martelo é o joelhinho. Boloado. É, marretinha. Atrás é o joelhinho. Mas um presente que eu acho muito útil, seja pra quem for, a partir dos seus 15 anos, talvez, uma caixa de camisinha. Oh. Uma caixa de camisinha? Exato. Porque, cara... É uma coisa que você usa. É verdade. Depende de quem você seja, mais vezes ou menos vezes. Você vai usar. Na casa do Zop ele não usa muito, mas a mãe... Filha da puta. Bicho, teria que entregar um caminhão. Ah, vai de empilhadeira. Mas o caminhão sempre tá lá guardado. Mas não importa quem você seja, você vai usar uma caixa de camisinha. Não importa o tempo. Ah, sim. Exato. E outra, é uma coisa que, porra, toda hora você tem que ficar saindo pra comprar. Aí você vai lá, você fala, pô, 10 dias sem transar, no dia que você resolve, você abre a gaveta, não tem uma camisinha. Não, é foda. E outra, é uma merda. Às vezes a vida, quando você é jovem, principalmente, te presenteia com uma trepada. Sim. Não é aquela trepada organizada. Não. Esperada. Você é fala... aquela trepada suja no meio das fezes de cachorro. Você fala assim, sexta-feira eu vou trepar, então na terça eu vou na farmácia, compro uma camisinha. Não é assim. Não. De repente a vida trepa com você, rapaz. Então você tem que estar pronto. E nesse caso é bom você sair igual o Rambo com uma cinta de camisinha. Stages pronters. Stages pronters. É claro. Então, rapaz, e outra, ajuda no controle de natalidade, faz... É verdade. Vários... Cara, e aí não querendo fazer propaganda, porque a gente não é patrocinado por ninguém. Sim, o livro do Kama Sutra. Sim, sim, é isso que você quis dizer. Ou o Mama Sutra, que é dedicado pra chupetas e mães. Gostei dessa dica aí. O que que acontece? Lógico que, pô, transar com camisinha é igual... Usar cinto de segurança, né? Você vai chegar no mesmo lugar. Sem o cinto de segurança, você parece que tem mais liberdade pra dirigir. Você faz o que quer. Põe a cabeça pra fora. Você arrebenta ali. Mas, pô, se você quer uma viagem tranquila... As duas são viagens de carro. É. Uma com diversão pra caralho. E a outra uma viagem de carro divertida. Sim, com segurança. Com segurança. Exato. Então, pô. Então, o que que eu falo? Cara, ola, cara. Ola é a mais. Ah, antes fazer uma ola. É, quando você tá transando no Maracanã com torcida. Ah, você termina de pôr ali, você fala, e aí, menino? Ele, ola, que tal? Ola, ola. Ainda mais que o meu é baixinho, cabeçudo, olá, parece um mexicano. Olha que tal! Tem um bigodinho. Engraçado. E para de mandar aqueles vídeos de marionetes pra mim, né? Olha o Tiquito! Olha o Tiquito! Tiquito médio! Tiquito médio! Meu nome é Tiquito Médio. It is me, Tiquito Médio. Tiquito Mediano. Tiquito Mediano. Bigode grosso. Sim, sim, Tiquito. Mas médio. Pero que médio, pero que médio. Com duas pelotas, com duas pelotas. Alto, pero no mucho. Pequeno, pero no mucho. Mediano, mediano. O mais alto entre os pequenos. Ah, então, cara, eu sempre vou... Vai mandar vídeos. Mandar vídeos. E sempre vou indicar essa marca. Infelizmente, ela não patrocina a gente. Não. Mas Ola. Ola. Estamos abertos a negociações. LLA, com todas as outras, eu já tive experiência de estourar. Aí... E festa infantil também? Como Bexigas? Você teve essa experiência? Chama o guarda ali pra dar um... Não! Bateu um cacetete nas costas desse... Pedófilo, filho da puta! Não, pedófilo, filho da puta! Camisinha estourando em festa infantil! Seu doente! Mas por que maníaco! Era... Por que era Bexigas? Tarado do gira-gira! É, mas a partir do momento que a camisinha estourou, com certeza você vai ter uma festa infantil. Ah, é verdade. É verdade. Mas então, ali te dá um... Um revertério, uma batedeira igual a mãe do Zop. Opa! E aí você tem aí. Essa não valeu, que foi repetida. É, exato. Não pode. Eu indico a Ola. Você tem uma outra marca aí? Não, eu também só uso ela. É, exato. E o Zop. O Zop é saco plástico. A última vez que foi trepar deu cãibra nele. A última que ele usou deu cãibra, né? Não foi broxado. A última não. Que ele usou tava escrito São Vicente. Supermercado. Ah, supermercado São Vicente. A última que ele usou era da Ola, é da couro de cabra com a Cleópatra. É que também, você usando a camisinha é no pelo. Ainda assim é no pelo. Da Ola é da hora que você já pega aquelas tiras de 8 metros de camisinha lá e é muito mais barato. É pague 6, leve 8. Exato. A promoção que existe há pelo menos 10 anos. Exato. Uma promoção que veio pra ficar mesmo, né? Veio pra fincar. Que já tá dentro do povo. É. Are we too grown for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, been wishing for you. Ooh, ooh. Amigo velho, eu te desejo sorte. Desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. Eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz. Desejo tudo de bom, acreditando cada dia mais. Eu sei você faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar. Das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar. As batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. Ah, E eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria. Que mais, óbvio, você tem pra indicar aí? Amigo velho. As pessoas pensam às vezes em dar faqueiros. Né, mas aquele... vamos dar fakirs! Ah, muito mais alguns, difícil. Tem alguns que dão facadas aí. Mas não sei se como presente. Não acabou sei. Sendo. Pra Bolsonaro foi, acabou, né? Sendo presente. Ganhou uma eleição. Exato. Graças a uma bela facada. Uma eleição e uma bolsa de colonoscopia. É realmente uma boa. Era isso. Dá uma facada. Se dá uma facada, ela pode ser presidente. Ela pode ter uma bolsa. Não, a pessoa dá aqueles faqueiros, aqueles... 72 tipos de facas. É, garfos pra caralho. Não, como que é? Espetos para azeitona. Porra, você bicho! Você vai usar. Eu cato com a mão com o garfo. Você não vai usar, não vai usar. Cara. Petisqueira, que petisqueira? Você põe no, numa cumbuca lá. Petisca, e você vai eu pego com a mão. É claro, pô, você não vai usar isso. Então, dê uma bela tábua de carne com um kit churrasco. Isso é a minha dica. O que é o kit churrasco? Um garfão? E uma faca. Garfão, uma faca top. E um fuzil de afiar faca. Não, eu fiquei com um pouco, eu fiquei assustado na hora que falou fuzil. Um fuzil semiautomático. É, que você pode atirar rente com o fio da faca e afiar ela. É, tem que ter um curso de tiro, assim. O fuzil de afiar faca é aquele afiador que é um cabo e um ferro. Ah, sim, aquilo chama fuzil. Ah, eu sempre... achava que era afiador chaia. De faca. Eu chamo de chaia. Eu sempre chamei de fuzil de afiar faca. Mas tá, resumindo, ele é melhor que a pedra, mais fácil de afiar por ele. Ah, sim. É, na verdade ele acerta o fio. É, digamos, fio. Digamos que conforme você vai cortando as coisas, o fio vai. O fio vai entortando. Esgueio. Ele deixa ele alinhado. Alinha, exato. Então eu acho ele mais decente, sim, aí, mais fácil então, do seu tipo. Um garfão. Garfão. Uma faca top, um fuzil de afiar faca. E você vai poder usar essa faca top em tudo. Exato. Tem você que... não precisa de um kit de faca se você tiver uma faca decente. Você vai dormir com ela. Você vai ajudar a mulher vai perguntar, estourar a camisinha, você vai com a faca. Que ela, não, ó. Ah, estoura agora, mano, porra, pra tudo lá. Agora sim estourou. Ah, isso que é estourar. Olha a champanhe. Olha aqui. Faz a ola, vagabundo. E aquela grelha que... Que fecha. Ah, a grelha que fecha é sensacional. Isso. E uma bela tauba, né? A tauba? A tauba pode ser um pedaço de tronco que você cortou ali. Pode ser aquela... Como, da escada, né? Como tauba. Pode ser na escada. Mas acontece hoje em dia, tá na moda aí. Eu, inclusive, tenho várias. Aquelas... O certo não é falar tauba, mas a gente fala as taubas de vidro. Sim. Ah, sim. As taubas de vidro, tira o corte. É, imagina, mas tira o corte da faca. Sim, tira. Então é, mas que... acho que a de madeira é mais da hora. A de madeira é menos higiênica. Mas é mais da hora. É clássica. É. Sim. Agora, você vai em lugar que tem cozinha industrial, assim, equipamentos pra cozinha industrial, os caras já vendem aquela tábua branca de açougueiro. Sim. Ah, aquela puta lá que é sensacional. Filé do bordar. Então, inclusive, tem algumas daquelas que é uma peça de plástico. É uma peça, é verdade. Tem um pequeno friso em volta. Isso. Puta, aí é sensacional, porque não escorre. Pra armazenar ali o sumo da carne. Exato. O sanguíneo. O sanguíneo. O sanguíneo da carne. Ah, sei lá, o sumo da carne. Ali. O tipo sanguíneo. Sanguíneo, sumo. A menstruação ali do churrasco. O néctar. Exato. O néctar da carne. Ali depois só põe no copo, espreme uma laranja. Mas no espremedor industrial. Exato. E bebe, né? Põe, enrosca um garfinho na sua furadeira parafusadeira. Bate. Bateu. Pô, quem precisa de batedeira? Você tem uma furadeira para. Você pega um garfo, entorta ele com os dentes pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e aí fica uma batedeira. Entorta com a sua faca ali. Com a sua faca top. Ou o seu alicate de pressão. É. Exato. Ô, rapaz, agora uma coisa que o pessoal esquece e você vai utilizar muito. Seja casado ou solteiro, trepador ou não trepador. Escova de dente. Escova de dente. Mas escova de dente... Vai usar. Mas não dá pra dar de presente, que escova de dente é algo muito particular. Não, mas ele não falou do presente. Ele falou que vai usar. Ah, é verdade. É. Lençol, rapaz. Lençol. Lençol. Eu nunca pensei. Lençol você precisa. Lençóis. Uma viagem pra lençóis. Pra lençóis paulista. Cara, lençol é algo que você utiliza. Ninguém dá valor. Não. A não ser quando você já usou os três que você tinha não, e não tem mais. Exato. E tem que dormir direto no colchão. Exato, passando aquele calor desgraçado. Então, um lençolzinho, rapaz, excelente. Dá um kit ali de 5 lençóis. Gostei. E aí já ajuda a pessoa. Com fronhas. Com fronhas, com fronhas. Lençol normalmente, aí dá um, vai lá um lençol caro. É o kitzinho, duas fronhas, um lençol de elástico, um de cobrir. Exato. Ah. E uma camisinha ola se a presenteada for sua mãe. Pariu. Uma caixa então, vai, pelo menos. Né? É, você vai dar vários lençóis. Né? Veja bem, pelo menos você não terá mais irmão. É. Primeiro que venha já não dá mais também, mas tá. Ah, mas ela pode adotar. Mas a camisinha impede ela adotar. Já adotou o pai, né? É que ela trepa tanto que ela até esquece que existe criança órfã. Esquece várias coisas, né? Mas tá. Inclusive isso. O que que acontece? Dá um kit aí de 5 lençóis, 100% algodão, vários fios. Dá um kit chique, não vai vir com aquelas porra de poliéster. Não, um kit 10 chique. 10 fios, aquele negócio parece que você tá numa fornalha enquanto você dorme. Não, dá um negócio da horinha assim. Pra... Lençóis egípcios, que vem numa pirâmide. A fronha. Mas pra tirar parece aquele negócio de lenço. Assim. Esse aí deu certo, né? Mas é ruim na hora de colocar de volta, né? De armazenar. Tem que ficar enfiado. Tem que chuchar de volta. Duas horas pra porcada nisso. Foi o Cambaquinho, então até desiste de pôr. Ah, deixa fora. Mas então, dá um presentinho legal aí, lençol. Outra coisa é toalha de banho também. Toalha de banho pra no lugar do lençol? Toalha de banho. Escolhe um, né? Vai também gastar todo o seu dinheiro presenteando os outros. Essa é uma dica importante. Você fala assim, vou dar um lençol aqui, um kit de lençol e uma toalha de banho. Aí, em vez do cara gastar 100 conto no lençol ou 100 conto na toalha de banho, ele compra uma 50 cada um. Só que daí o lençol é ruim e a toalha de banho é ruim. É. Ah, sim. Porra, dá uma toalha de banho desse. Você pode ter uma só, mas que seca. Mas que é. Que exato. Presta. Aquela boa, aquela não aquela que você só esfrega não, e não não seca, aquela né? Que vai demorar um ano pra servir pra alguma coisa. Aquela que de pano vai usar de pano de chão, não. Então, se quiser dar pano de chão, dá pano de chão. É. Que é um bom aquele, presente também. Aquele saco de algodão. É. Aquele porra. Bom mesmo. Se é solteiro, se é casado, vai chegar a visita aqui, vai tomar banho. E, pô, é bom ter vai toalhas. Dar uma cagada. Vai dar uma cagada. Espero que não nas toalhas agora, que eu mandei bordar o nome. Mandei até fazer a separação de lugar pra enxugar pênis. Importante. Faixa de gás. A faixa de gás ali. Então, rapaz. É aquela tarde assim de toalha e aquele rebaixo assim. Aí ele escreveu assim, pênis cu. Bordou, né? Pênis pro lado, cu pro outro. Com seta. Sim. Seta do pênis em formato de pênis. Seta do cu em formato de pênis também. Porque eu não sou muito criativo. Não, mas você curtiu na hora que você viu. Oh, legal pra caramba essa seta. Mas então é isso. Pô, eu adorei o perigone. São periféricos do banheiro que ajudam as pessoas aí. A toalha ou periféricos do quarto, que são os lençóis. Vou dar uma última diquinha. Na verdade, duas coisas. Potinhos de potinhos. Potes no geral. Vários tamanhos. De potes. Potes no geral. Potes. Potes no de geral. De potes. Potinhos. De potes. Potes. Pode ser um pote em formato de pirâmide? pode ser. Onde a base não é onde abre. Só abre em cima, como qualquer pirâmide. Ou nas pontas, né? É, ou nas pontinhas. E as pontas de baixo vaza, né? A merda. Elas também abrem. Pode ser esse pote? Pode. De potes. Potes. As pessoas vão usar, geral. Ah, vou dar Tupperware? Não, não precisa ser Tupperware. Potes. Não, Tupperware você fala da marca Tupperware? É, da marca também. Porque às vezes a pessoa precisa de um pote barato que é pra dispensar, pra mandar pros outros. Mas você tem que saber... Famoso potinho de queijo, né? Aquele queijinho que vem naquela... Aquele potinho plástico. Aquele potinho plástico é pra mim, pote é pote. Pote é pote. A pote é o quê? Um recipiente plástico onde tem uma tampa. Sim. E que é essa tampa-tampa? É, quem usa Tupperware realmente, não querendo fazer propaganda aqui. É melhor. Mas é diferenciado o negócio. Ele tampa melhor. Tem um botão no meio que você aperta, tampa de uma vez. Não, entendi. Ele... Tampa eletronicamente. Ah, hermético. Ah, as laterais são mais robustas. Assim. Ele é melhor mas mesmo. Mas não tem dinheiro pra dar tapoé, porque você vai gastar R$70 em um tapoé? É. De potes. Dá pra você dar 20 potes. Dá de potes. Mas a questão é, às vezes a pessoa não vai precisar de um tapoé. Se o cara é pedreiro, vai com a marmita de tapoé. Ele leva uma açúcar no meio da vai ser estuprado, né? Então, pô... É. Todo mundo outro? Sabe que pedreiro pega caixa de uva pra usar de mãe. Exato. E aquelas de madeira, hein? É, é lógico. Correndo caldo de feijão. Óbvio. Na construção inteira, caldo de feijão. Mas por isso que o ideal é feijão em cima. Exato. O arroz fazer a contenção. Aí é o básico. E aí, rapaz, aí é uma dica pra quem... Potes. Vai... Não, também, mas pra quem vai ser pai recentemente. Tá. Berço. Potes. Berço é dispensável. É, pior que berço é dispensável. Se você tiver um pote grande, você põe a criança dentro. Põe a criança no pote. Potes. Onde é potes? Vai, berço não. Berço. Mas nem o berço no formato de pirâmide. Não, esquece. Que fica só a cabecinha da criança. Por mais que você aperte a moleira ali... Estufa o cérebro pelos ouvidos, os olhos. Por mais que entre. Fica parecendo um bug. É ruim sair depois, né? Não, o bom que não dá pra ouvir chorando, né? Porque só tem uma saída só de som. Só tampa ali. É a prova de som. É a prova de som, esse verso. A chaleira. A chaleira. Serve o chá que não é sangue. Mas tá. Mas tá. Além de potes. Não deu certo fazer a berço de piranha. Hoje é pra você ser um pai. Mamãe, você tem que ter uma máquina de inalação, rapaz. O inalador. Inalador. É básico. É básico? Básico da vida de pai e mãe. Não, pera, é básico? É, eu não sabia. Tem que ter inalador. Mas pros pais, às vezes? Ah, às vezes sim. Né? Dá até pra mostrar você como já é. Já tem um inalador ali, você vai fazer inalação todo dia, pô. Quero usar isso aqui. Igual fumar, bicho. Ah, coloca maconha no inalador, pô. Maravilha. Pera aí, gostei dessa ideia. Mas aí, pra uma criança, é bom você ter um inalador. Não sabia, não. Ah, mas não é só quando a criança fica doente? Sim, mas criança fica doente. Quando ela fica doente, você vai ter um inalador ali. Pra fazer inalação. Você não vai precisar ficar 4 horas na fila do hospital só pra fazer inalação. Não, mas é aquele hoje... que tem uma bombinha, um compressor elétrico que fica ali, como fala, misturando os trem indo pra inalação. É aquele inalador. Ali? É, não, isso mas é que tem inalador. Um que não é. Não, mas tem um que é. Não tem esse motor. Não, acho que todos têm. Tem todos vêm com esse motorzinho? Ah, não sei. O meu tem motorzinho lá. Ah, tá. E aí, esse é o melhor, porque dá pra pôr remedinhos. É, isso daí. E daí você põe o remedinho lá, daí é o inalador, e é bom porque hoje em dia os pediatras já consideram que você já tem um inalador desde que nasceu. Daí você põe a criança no inalador. Né? Não, não tem o senhor. Não. Rapaz, faz o parto da criança e depois sai o inalador. Quando eu falei pro médico que eu não tinha inalador, tomou um tapa na cara. Tomei um sermão, mas bem dado, rapaz. Fiquei até com vergonha. Você não, eu tenho, se tá brincando. Quem não tem inalador? Tá brincando. E aí foi. Então você vai num chá de bebê, presentear, em vez de dar fralda, em vez de dar. Sabe valores? Caracho, hoje com R$120 você compra um pacote de fralda. Uns 3 pacotes de fralda, viu? Dependendo da fralda que você usa, depende do tamanho da sua criança. Depende do tamanho do DG. Tem gente que pare um anão, né? Um anão fumando charuto. É Tiquito! Tiquito! Tiquito mediano! Tiquito mediano! Anão não! Big anão! E veio o Gago, esse filho da puta! Gago e fanho! E o filho da puta gagueja a última sílaba! Anão não! Mediano ano! Ele... Pior tipo de gago que tem, né? Ele já terminou a palavra. Ele fica repetindo assim. É o gago de eco, né? Não, gago não. De eco. Gago de... Só perde pro gago de frase, né? Que repete a frase. A frase. Estamos aqui com essa Aesop. Repete a frase. Repete a frase. Mas então a dica que ficou: potes. Potes. Potes e inalação. E dentro de um pote, inalador. Antigamente, o Wesley Zop fazia inalação como? A mãe dele colocava água pra ferver. Não é uma piada sobre sua mãe, apesar. Não, mas. E daí é isso. Colocava sua enorme cabeça. Uma toalha na nuca. Uma toalha na nuca. É, colocava uma erva lá e você ficava. Erva assim. Nada, fervia vinagre e sal junto com a água ali. Mas hoje em dia. Erva, quem dera. É básico você ter inalador. Naquela época era muito caro o inalador também, né? Você compra em 10 de 12, rapaz. Você nem sente, viu? Sente, porque são 12 reais sendo descontado nos seus boletos que estão dentro dos potes. E você não consegue pagar, porque são potes de pirâmide, você não consegue... A pinça, você vai na pinça pegar o boleto. Nunca pega o certo, filha da puta. Ah, porra, esse aqui eu já paguei. Só que daí, em vez de deixar fora pra tentar pegar outro, devolve lá dentro. Ah, mas óbvio. Vai devolver. Que onde você vai guardar? É, vai guardar um ano. Aí você perde aquele boleto. Deus me livre. As vividas com você e as risadas que ainda vamos dar. Das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer, estendendo a mão pra te ajudar. E eu sei, você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei, você faria o mesmo. Amigo velho. Amigo velho. Amigo velho. Amigo velho. Gostei dessas dicas. Muito bem, esse foi nosso episódio. Gostei dessas dicas. Nosso episódio de presentes, presenteosos. Aí você que está na pré... Zenteada? Na pré-zenteada de um casamento, um chá de baby, alguma coisa você vai ter que tirar dinheiro do seu orçamento para... Presentear alguém. Presentear alguém. Não façam mais do mesmo. Isso, tá aí as dicas diferenciadas e úteis. Mas fica a última dica, que o melhor presente é nunca dar nada, porque a sua presença é, é o maior presente. É o maior presente. Porque se você está presente, você não está ausente. Exato, você está ali na vida da pessoa. Mas você falando que você está na vida da pessoa, quer dizer que é uma mão de obra de graça eterna. Pode ser. Então pode gostei ser. Desse presente. É. Gostei disso aí. Então é isso, você às vezes não tem que dar nada não. Pessoa... Mano, tô aqui pra você, cara. É a pessoa que se foda. Tô aqui pra você, cara. E quando ela vem te pedir ajuda, você fala, hoje não dá, não. Hoje não posso. Mas amanhã, hein? Ah, amanhã, hein? Mas eu preciso jogar essa máquina pra janela. Ah, se vira aí. Tô saindo de viagem. Usa empilhadeira. Essa máquina que você me deu. Muito bem, então. Gabriel Asmar, nossas redes sociais e o seu tchau aí. Então, para você que quer nos presentear com sua presença nas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Néctar do Lixo. E tchau. Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau aí. Temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. O nosso e-mail, que é autocríticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameruxos. E... potes. Muito bem, espero que você tenha gostado. Até aqui, até a próxima semana. Não esqueça que a mãe do Zop é uma vagabunda. Zero. Até o próximo episódio. Tchau.